mesmo do peitinho do bundão. TikTok. Alto-falantes. Snake. DJ Luan, indiscutível. Vai com o bundão, vai com o bundão, vai com o bundão.